Passei pelo metrô, aí eu vi umas mulheres, donas de casa, fazendo campanha contra o aborto. E elas estavam com aqueles cartazes, tipo... De feto caído. De feto destruído e aquela coisa toda. Aí uma mulher me deu esse panfleto aqui. Deixa eu ver. Que tem um tutorial de aborto. Tutorial? Ah, é. Mostra as formas tem de aborto. Formas pra vocês cuidarem. Gente, coisa ridícula. Olha a criança sofrendo aí, o rosto dela. Aí o foda é que elas colocavam umas imagens com os fetos assim, tudo feios, destruídos e sofrendo. Tudo pra chocar e te fazer odiar quem aborta. Daí que você olha bem aqui no panfleto já. Sites www.paulofernando.com.br. Paulo? É. Francisco Alves da Renovação Carismática. Católico. É claro que era um cara, né, que ia fazer uma campanha contra o aborto. Um padre. Olha a cara da criança aí chorando. Não, o engraçado é a terceira cena. Drop the bass! Na verdade, eu prefiro falar mal de Dragon Ball Z, a Batalha dos Guerreiros. Eu escutei o MRG e eles falaram muito bem desse filme. Não, eles não falaram bem do filme. Eles não assistiram a droga do filme, mas falaram para as pessoas irem assistir o filme. E eu fiquei puto, porque... Eles falaram bem só de Dragon Ball. Porque tá? Dragon pagaram, Ball, eles é. Pagaram, eles deixaram claro que pagaram, a produtora pagou para eles gravarem sobre o filme. Uhum. E eles gravaram meio que falando pro pessoal assistir o filme, porque simplesmente pelo motivo de que é Dragon Ball Z. Assim, coloquem sua nostalgia lá no alto e paguem uma entrada no cinema pra ver esse filme só porque é Dragon Ball. E aí eu fiquei, nossa, cara, que merda, né? Pessoas da idade de vocês fazendo isso. Até a saga de Majin Buu é melhor que esse. É porque assim, o filme ele é meio triste porque você percebe que Dragon Ball é isso e a sua adolescência foi uma bosta. Não, já Dragon que... Ball não é aquilo. Não. Dragon Ball não é aquilo, pelo amor Dragon de Deus. Dragon Ball é aquela coisa meio que... Todo mundo fala hoje em dia e repete, mas ninguém aceita. Que é sempre um inimigo aparecendo e falando que é o mais poderoso do universo. Sim. Pra no final o Goku se tornar um ser mais poderoso do que já era. Sim. E derrotar o cara. É a mesma coisa de Cavaleiros. Cavaleiros é sempre o quê? A Atena sendo sequestrada, forçando um lugar e eles indo atrás. É sempre desse Sim, jeito. Exatamente. Mas ainda é bom. Ainda é bom. Ele sabe fazer. Não, mano, é o mesmo vocês. Não. Digo assim. Você pode falar que é legal pelo É o mesmo plot, mas só que eles fazem de um jeito legal. Não, mas é que tal, você pode falar que gosta e tal, que assiste. E que é tudo na sua E que pra você é bom, mas assim, tagar esse Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z como referência pra tudo que é anime e referência pra tudo que é bom de anime é um erro absurdo, porque. Não é bom, venhamos e convenhamos, tipo, colocando a nostalgia de lado, colocando a adolescência de lado, não é bom. Eu gosto de assistir, eu gosto de acompanhar, se sair alguma temporada eu vou assistir, com certeza. Sim, mas você assim, vai assistir achando ruim. Meu gosto pessoal, eu vou falar, que legal, adoro essa série, era muito boa pra mim. Mas no fundo eu sei que não é bom, que tem coisa melhor, principalmente pra anime, não é? Não, tem coisa melhor, mas só dizer que não é bom, que é ruim. Mas não é bom, não é. Gente, pelo amor de Deus. Vai, principalmente fala que você falou, é sempre a mesma coisa. É, tipo assim, o filme mostra um cara que é um deus gato lá, que é parece um coelho. É o deus da destruição. É o deus da destruição. E aí que ele acorda de um sono de não sei quantos bilhões de anos, e ele fala, eu quero lutar. Quem é o ser mais poderoso que existe no universo? Aí o cara, um carinha meio afeminado, que chega a ser comum, desenho da Akira Toriyama. Não, de qualquer anime. Falar, não sei, meu mestre, você já é o mais poderoso do universo. E ele fala, eu tive um sonho onde surgia um deus super saiyajin. E aí fica nisso. Esse cara indo atrás do deus super saiyajin. Ele vai atrás dos únicos saiyajins que existem que estão na Terra, né? Uhum. São os guerreiros Z. Ele chega lá, tá lá o Goku treinando, não sei o quê. E aí o Goku pede pra lutar com ele. E as lutas são legais, as lutas são divertidas, ainda é o melhor de Dragon Ball. Eles lutam e aí começa uma enrolação de... Acho que o filme é 1h20, uma hora, né? E aí começa uma enrolação de 50 minutos de lixo. Assim, por isso que eu falo, esse filme ele é muito ruim, porque mesmo trazendo essa mesma temática do que são todas as sagas de Dragon Ball, mas só que eles não fazem isso primeiro, porque... Mas o que seria a maneira certa pra Dragon Ball? Seria começar eles a luta do... O vilão, ele ter um objetivo. Não, esse não, vilão não tem objetivo. Ele não tem objetivo. Ele não tem objetivo. Igual os outros. É igual aquele. Igual lá, os outros, o único que teve objetivo foi o Freeza. Qual o objetivo de Freeza? Destruir tudo. Tá. Qual o objetivo do céu? Nada, ele queria ser forte. Ele queria absorver todos os outros androides porque ele queria ser forte. Não, pra virar a forma perfeita dele. Mas é que tá, é o que eu ia falar. Qual a fórmula perfeita de Dragon Ball? Qual o certo, o jeito certo dele construir uma, dele construir um filme? Ele colocar o início da batalha e, assim, 10 minutos apresentar o vilão, 10 minutos mostrar os personagens pra você ficar, ah, olha lá o Trunks, olha lá o Goten, olha lá o Vegeta, ah, eles são legais. Tipo, cenas com palhaçadinha. Daí o resto, 70 ou 50 minutos deles começando a lutar, sendo que nessa luta é um encarando o outro falando, ah, meu Deus, olha como ele é poderoso, olha como o Goku está forte, Goku vence ele, e aí mostra o Goku, ah, eu vou te matar, e aí mostra o inimigo, eu que vou te matar, e aí, Goku, como você está poderoso, e aí, ah, eu vou te matar, nossa, como ele está poderoso, é tipo isso, 50 minutos disso, essa é a luta de Dragon Ball. Eles tiraram isso, colocaram o aniversário da Bulma, que é uma parada muito injeção de linguiça, muito perca de tempo, e botaram com o Vegeta dançando, que foi uma vergonha alheia demais. Total. Tipo assim, eles destruíram. Além do filme ser ruim, da história ser encheção de linguiça, eles conseguiram destruir os 280 episódios que Dragon Ball, de história que Dragon Ball construiu. Eu digo assim, que o vilão, ele não tem motivação. Ele fala, ah, eu quero lutar contra esse Super Saiyajin Deus. Se eu não conseguir, eu vou destruir a Terra. Ah, por motivos nenhum. Ah, meu Deus, desespero, o que é isso? Aí descobrem que o Super Saiyajin Deus aconteceu uma vez na vida, quando cinco guerreiros Saiyajins se uniram de coração puro, se uniram e transferiram todas as suas forças para um único só que virou Deus. Aí eles descobrem que na verdade qualquer Saiyajin consegue virar o Deus. É claro, escolheram o Goku, né? Pra ele virar o Deus, e aí descobrem que a Videl tava grávida e que é o menino que tá. Não, na verdade, eles tentam transferir os poderes pro Goku. Mas assim, cortando todo o filme, que é aquela merda, né? Que a gente não precisa nem comentar aqui. É. Porque é só o aniversário da Bulma e eles botam aqueles personagens do primeiro Dragon Ball. Daí que eles tentam criar o Saiyajin Deus, onde eles unem os quatro guerreiros e mais o Goku. Sim, é. Sim. Não, é quatro guerreiros mais o Goku. Então, é o Trunks, o Gohan, o Goten e o Vegeta. E mais o Goku. E esses quatro tentam transferir o poder pro Goku. Aí não consegue. E aí o Piccolo fala. Mas tinha aquela menina, a neta. Sim, não, mas eles excluem Dragon Ball GT. É, eles GT, não existe Dragon Ball GT. GT é filho. Daí que eles não conseguem, o Piccolo vira e fala assim, oh, eu acho que o Goku não conta, já que ele está recebendo os poderes. E tipo assim, ah, beleza, né, já que o Piccolo disse. E a Videl vai falar, eu tô grávida. E aí todo mundo, não, a Videl tá grávida. Mas isso aí, ninguém sabia disso. E aí, tipo, o ventre da Videl consegue queimar o Ki. Brilhar, tipo, fica só o ventre da Videl brilhando. E transferir o Ki de feto. Ki de feto Saiyajin. Viu por que aborto? Não faça aborto. É, não faça aborto. O menino Super Saiyajin pode transformar um Deus. E aí transferem os poderes pro Goku. E o Goku, em 2 minutos de filme, destrói toda a uma cidade? Não, 2 minutos de filme destrói toda a história de Dragon Ball Z. Que Dragon Ball é isso. É a superação de amigos, superação de um cara se tornando mais forte, levando 50 episódios pra isso. Nesse eles fizeram em 2. 2 minutos. E que isso tira toda a glória do Super Saiyajin 3. Mas o pior. Super Saiyajin 4, porque eles fazem isso em 5 minutos. Quatro é filha. Não, tipo, eles conseguem uma evolução a mais em 5 minutos. E tipo, foda-se todo o resto, tudo que. Cara, que bosta, velho. A geladeira do Akira Toriyama precisava de mais gente. Aí, o que acontece? Tem toda a batalha. Ele tá. E teve toda a batalha, tudo, aquela porradaria louca. Aí o Goku é orgulhoso, deixa de ser Super Saiyajin Deus, ele quer só. Ele quer vencer com as próprias forças dele, o Deus da destruição. Aí, claro, ele leva uma surra. E aí, no final, o Super Saiyajin Deus decide que não quer destruir a Terra porque o Goku é um cara legal. Pois é, o Deus da destruição. E esse é o filme do Dragon Ball Z. Ele vai embora pra dormir de novo. Do qual venderam uma imagem. Assista esse filme simplesmente porque é Dragon Ball. É um filme do próprio. Eu colocando esse filme do lado do GT, que é um filler, eu acho que, na verdade, sim, eu prefiro o GT do que toda a saga Z. Porque. Toda a saga Z? Ah, eu acho. Ah, eu acho muito mais interessante porque eles colocaram mais de um vilão. O Zenon com Z, xalá, xalá. Toda a saga Z. O Freeza, você joga fora. Eu jogo fora. Eu o acho céu, GT você melhor. Joga fora. Eu acho o GT não, melhor. Céu é o melhor. O GT. Céu, e talvez o GT seja melhor porque não é do. É do Akira Toriyama? Não se não for, é a explicação do porquê ele é melhor. Porque. Sou exagerado. Não, mas é porque assim, a fórmula do GT, eles colocam. Criam toda uma saga onde não existe um herói mais poderoso do universo. Tipo, eles pegam o universo inteiro e criam problemas pro Goku e a Melina lá. De tetinha. Sim, mas sempre aparecia outro. Até que chega o Shenlong, aquela coisa toda. Pois é, a saga do Shenlong. Não, mas no, primeiro começa com aquele cara que é o Baby Vegeta, né? Uma coisa assim. É. Baby não sei o quê. E depois tem outro que eu não lembro, ou é antes que tem o Super-17. Sim, e tipo, é mais de um vilão. Assim, se você for mas pegar... todos são mais de um vilão. Só que cada um é uma saga. Até no GT tem a saga do Super-17, tem a saga do Shenlong. Mais direto, sim, é uma questão de que é uma saga curta que não enrola pra cada vilão vir o Goku querendo se superar na transformação. É a série mais criativa de Dragon Ball. E que as pessoas ficam, ai meu Deus, não é a mais legal. E eu entendo por quê. Ah, sei lá, gente. A gente gravou uns minutos aqui, acho que é suficiente. Espaguete. A gente pode falar. O problema de Alpha Black é que só tem graça se você assiste sem saber de nada. Porque cada dois segundos acontece alguma coisa que muda totalmente a sua visão da série. Quando eu comecei a assistir, achava que ia ser idiota. A história é uma menina, ela tem problemas com a família porque ela é meio rebelde. Essa menina, ela tem uma filha. O sonho dela é conseguir levar essa menina para algum lugar onde ela possa viver só ela e a garota. Tá. É engraçado porque não dá pra falar muito da série, assim, tipo, querer tentar dar uma sinopse da série, porque na própria sinopse você já pode dar um spoiler do que é a série. Tipo assim, eu quis dar um sinopse e ficou parecendo que é uma história bem rasa. No fundo, o que acontece mesmo, o que a guria quer é só levar a filha dela, viver com a filha dela e ter uma vida feliz. Tá sempre. Só que... Mas assim, que eu tava falando, toda vez que acontece alguma coisa, porque assim, você não sabe de nada, ninguém fala nada da vida dela, ela só aparece a cara dela lá. Ela ligando pra pessoa que tá cuidando da filha dela. A partir daí você tem tanto conhecimento quanto a guria e as coisas vão acontecendo. Ela não sabe de nada, você não sabe de nada, ninguém sabe de nada, e só vai só acontecendo. A graça maior é essa, porque ninguém sabe de nada, a personagem principal não sabe de nada e você também não sabe. Vocês dois descobrem juntos. É como se fosse você ali sendo a personagem e descobrindo tudo que acontece. A série começou agora em 2013 e ela tem 3 episódios. 10 episódios. Cada episódio tem um plot twist. Né? Isso eu acho perigoso. Porque... Parece meio novela, assim, que coisa. Na verdade, Vida é Brasil. Eu acho meio perigoso. Meio perigoso. Porque ela coloca cada episódio. Se duvidar, tem pelo menos 2 ou 3 plot twists na história. E isso é meio perigoso porque. Mas eles se resolvem ou fica em aberto? Fica... Eu não cheguei a terminar a série de ver a primeira temporada. Eu acho que acaba meio ruimzinho. Certo? O 10º episódio não é tão bom, não. Isso é meio perigoso, que eu tava falando, assim. Questão de plot twist em cada episódio. Porque vai chegar uma hora que não vai ter como eles se colocarem mais. E o roteiro vai ficar meio cansativo. E aí é aquela síndrome de Lost, né? Querer fazer uma coisa grande a cada episódio. E depois... Se perder isso tudo, não ter uma solução plausível, não ter como criar uma coisa maior do que o que já foi feito. Porque, assim, realmente essa primeira temporada é foda pra caralho. Os acontecimentos, principalmente desse primeiro episódio, porque já começando a entregar os spoilers, nesse primeiro episódio tem essa menina, que é a personagem principal, que ela tá no metrô, e ela liga, né, faz essa ligação, e logo em seguida passa uma moça, não, vestida assim de executivo, ela deixa saltos na... A personagem principal é a Sarah e a outra é a Beth. A Beth é aquela... Essa menina vestida de executiva passa pela personagem principal e ela vê que ela é idêntica a ela. Elas duas são iguais. E ela se mata. Ela pula nos trilhos e o trem mata ela. Nisso, essa personagem, ela assume a identidade dessa... Porque ela vê que ela era... Sei lá, ela tinha dinheiro, né? E ela queria dinheiro pra resolver a vida dela. Nisso tudo já começa, assim, os plots. Porque eu achava que ia ser tipo usurpadora. Sim, eu também comecei Paola a achar. Paulina, né? Sério, de verdade. Porque era Paola e Paulina. É aquele lance dela invadir a vida da outra e começar a viver a vida da outra. Você vê ela ficando com o namorado da outra, assumindo o trabalho dela, indo no banco sacar o dinheiro porque dela. Porque mortos não falam. Sim. Isso tudo assim no começo da série, pra depois entregar que, na verdade, a mulher que se matou e que ela tava achando até então, e a pessoa que assiste também tá achando que é uma irmã gêmea, eu fiquei achando assim, nossa, era irmã gêmea dela, que mexicano. Daí que a série, ela entrega isso quando aparece uma outra mulher, uma que é meio russa, que também é idêntica a ela. Ela encontra essa mulher, ela fica assustada, né, aquela coisa toda. Nesse mesmo encontro que é dela, essa russa morre. Onde? Com um tiro na testa. Não, todo mundo que encontra essa mulher que sim. É... Daí que são duas coisas, já passei a imaginar duas coisas. Ou uma teoria da conspiração foda, tipo, essa mulher, ela tem, sei lá, ela vai dominar o mundo de alguma forma. Ou a mulher é esquizofrênica e toda vez quando ela acha alguma coisa, a consciência dela mata, né? É, e são vários pensamentos que você, telespectador, pode ter da série. Tive vários, só nesse primeiro episódio. Isso já acontece no primeiro, esse da russa? Já do primeiro pro segundo, eu acho. Não, acho que já é mais, não, já mais ao frente. Só que assim, você, eu não sei você, mas eu não conseguia achar semelhanças entre a russa e essa primeira, a Beth, com a Sarah. Ela via, né, que elas eram iguais. Só depois na série que eu vim descobrir que era tudo a mesma atriz. A atriz faz inúmeros papéis, né? Tipo assim, é uma atriz muito boa, já que ela consegue ser metade do elenco da série, né? Acho que metade dos personagens da série é só uma atriz e ela consegue ser diferente em cada um dos papéis. O Ed Murphy já fez isso no filme. O Ed Murphy já fez isso, né? Ele foi um pioneiro. É engraçado que depois que essa russa morre, ela recebe uma ligação de uma pessoa desconhecida, MMI, falando pra revelar um segredo. Que mais pra frente, já entregando tudo aí já. Que entregando assim o maior segredo da série, que ela era, na verdade, um clone. Aí entra a musiquinha. A musiquinha da Paula. Tá, entra a musiquinha. Musiquinha. Beleza, ela era um clone. E aí que você já começa a pensar. Se ela é um clone, quem fez isso com ela? Com que finalidade? Como que ela conseguiu ter uma filha? É, muita coisa assim. Uma filha também. Não, porque os outros clones são estéreis. Tanto que aparece uma das personagens, que é uma mãe de família, tem uma dona de casa. Cara, eu achei ela chata, velho, porque. Nossa, tipo assim, é muito engraçada. As outras conseguem fazer alguma coisa pra ajudar. No último, né? Não, isso é verdade. Mas e ela só consegue viver com tudo, velho. Chegou a ver um episódio que ela começa a. É, da festa. Sim, eu vi. Gente, eu quase morri de. Ela pinga cera, cola quente no peito do marido. Sim, é porque assim, no desenvolver da. Cola quente. Ela pega aquela pistola e pinga. No desenvolver da história, a personagem principal, ela que é uma gótica, esqueci de falar disso, que ela é uma gótica. Uma gótica revoltada. Ela é uma gótica. Punk, não? Assim, mais punk. Não, achei, eu vi mais ela como uma gótica. Certo. Ela descobre que o. Ela mata morcegos. Que o namorado da mulher que se matou. Tá punk na gótica. O namorado do clone dela que se matou se jogando no trem era um espião que tava trabalhando pra um cara que eu não sei. Pro cara, ué. O cara que clonou. Clonou a galera do. Pro Albieri. Albieri? É, da novela Clone. Ah. Ele descobriu. Ela descobriu isso, né, e tal, e falou pra dona de casa. Ah, porque o namorado dela, que era o espião que vigiava ela, a dona de casa ficou, soltou, né? Meu Deus, meu marido. Marido é o espião. Ele que tá me espionando, ele que. E é engraçado que ela bota uma câmera, né, no quarto dela pra vigiar. Sim, pra vigiar. E o cara sai pra assistir. Pra assistir cricket. E ela acha que ele saiu pra poder deixar os médicos entrarem e fazer operações estranhas. É. Tem um irmão dessa menina, da God. Que ele é muito engraçado também, porque. Ele tem um sotaque carregadinho. Tem um sotaque em inglês e ele é gay. Daí que ele é. E é feio também. É, eu também achei ele feio. E sem contar também que ele meio que ajuda a irmã dele, né? Eu acho. Só que eu ele tenho uma teoria papel de que. Esse cara é que é o que clonou todas, é. Esse menino dele? É. Por quê? Porque, tipo, ninguém desconfia dele, só por isso. Poxa. Ele tá, tipo, sempre do lado da menina, fazendo tudo com ela. Ninguém desconfia, porque todos os clones tinham lá um personagem pra espionar. Menos a Sarah. A Sarah não tinha ninguém. Só e, tipo, ela não duvida dele que, tipo, viveu com ele toda só que é engraçado porque a Sarah é a única personagem que todos os vilões e tal, eles não. Eles meio que. Parece que eles descobriram ela naquele momento. Assim, não, questão é porque de que conta a história dela mais pro final. Ah, tá. De que. Nossa, é uma bizarreira. Porque você fala assim, gente, cagaram tudo aqui nesse momento. Chega uma negra africana e diz que ela é filha dela. A Sarah. Poxa. E a Helena, que é a do cabelo a armadão. Dread, assim. Que é a lésbica. Não, não. É do Cabelo Armadão, Luca. A Luca. Ah, tá. Sim. Ó, tem um clone que é meio que do mal. Sim, é verdade. Tem um clone que é meio que do mal. Que é piradão, né? Louca, assim. E que foi a que matou a Russo. Ela é pirada pro lado religioso, assim. Ela acha que o que fizeram os clones são pecados e tal, e que ela tem que eliminar. Com todos. Daí que no meio dessa trama toda tem essa clone que ela vai matando as outras. As ela outras que clones. Mata a Russo, que mata a Russo. E aí que se descobre que ela faz parte de uma seita, que não é só ela que quer matar porque acha errado. Tem outras clones. Tem uma seita que é anti. Clonagem. É anti. Anti a empresa que clona. É meio bizarro. E é engraçado que ao invés deles irem então atrás da empresa, eles vão atrás dos clones pra matar. Né? Mas aí que ficou meio tão zoado nesse episódio que a galera começou a fazer teoria, né? A galera das comunidades. Falando que quem tá clonando são ETs. É que, gente, ficou no décimo episódio, é piradíssimo, sério. Eu tô dizendo que isso aí é ela sendo esquizofrênica. Pode ser. Então. Pode ser uma solução. Mas o que eu ia falar mesmo? É que eu tava falando da Sarah, que ela é filha de uma negona africana. Aí a negona, ela aconteceu uma anomalia lá com ela. E aí ela teve gêmeas, que é a Helena e a Sarah. Ou seja, elas são clones e irmãs gêmeas. Clones e irmãs gêmeas. Sim. Mas elas já não são... É, muita loucura isso. Aí, tipo, a Helena ficou louca, porque a negona, ela pegou as crianças, né, e saiu correndo, porque ela achava tudo muito monstruoso. Deu pra amiga, uma das crianças, e deixou a outra numa igreja. A Helena ficou na igreja e a amiga ficou com uma. Que era lá a tutora da Sarah. Ah, tá. Então quer dizer que a tutora da filha dela. Ela que é a espiã dela. Não ela espiã. É da seita, na verdade. Ela também não sabia de nada. Aí o mais foda é que quando ela descobre, né, que elas são gêmeas, não sei o quê, a Helena pega a faca e começa a enfiar no bucho da negona. Dizendo que ela era mentirosa porque ela não era negra. Ela não sabe genética, gente. E a negra é a mesma atriz. Não. Seria louco se fosse. Aí né? a primeira temporada acaba com. Com a nega morrendo. A original aparece. Sério? Sério. E fala com a Sarah que ela ia se fuder. Como se ela já não tivesse se fudido a série a temporada toda. Aquela parada bem Breaking Bad, mano. Quando a merda tá grande, ela pode ficar pode pior. Ficar pior. Ela pode ficar cada vez pior. Só que tem uma parada que eu acho muito bizarra nela, sério. Porque tem um parceiro da clone que se matou no trem. Que a clone que se matou no trem, ela era uma policial. E aí que tem um parceiro dessa policial que é um negão muito chato. É, nossa, nossa, que cara chato. É tipo assim, por que você está respirando? É, por que você está respirando? Não te dei permissão. É tipo assim, eles são colegas de trabalho, mas o cara manda na outra. É, por que você está respirando? Não permitir que e você... E aí que tem uma parte que ele pega o dinheiro dela, que era tipo as economias da outra lá, que era tipo uns 7 mil dólares, né? É, 7 mil. Ele pega assim e fala, eu não vou te devolver esse dinheiro enquanto eu não achar que você merece. Oxe. Aí que você fica assim, mas cara, denuncia ele tá te roubando? Isso não pode fazer. Que esse cara acha que é. Ele faz o papel que geralmente é um papel feminino. Isso aí é só falar mais uma teoria. Pode falar. De que a filha da Sarah, na verdade, é um clone feito em um clone. Ele tá se desenvolvendo ainda. E, na verdade, o útero dela é um tubo, né? Os clones saem todos dela. Imagina. Pode ser, são todas grandes. Ela que pare todos os clones, assim. É, porque é meio bizarro, porque essa filha dela tem uma... Tem um, parece que ela tem um poder mágico, assim. De que ela as outras clones... Essa clone louca que mata as outras, ela. Tem um episódio que ela meio que rapta ela. E aí meio que a criança, ela tem uns 8 anos, a filha dela, meio que fala, não, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você vai pra casa. E ela coloca a mão assim no rosto dela, assim, da clone maligna, e ela. Ai, meu anjo! Você está correta. E é meio bizarro. Mas a série é boa, ela... É igual a filha da, acho que a filha da Bela. Dessas séries que eu assisti esse ano, ela é uma das mais promissoras, assim, que tá começando agora. Ela se só... não, na segunda temporada, não... É, só no mesmo final você disse que não é cagado. O filme é cagado. É, porque veio ET, né, então... Não, não, o ET eu não sei, é o que a galera tava... Como... Porque isso vai ter that you're sending me, the messages that you're sending me. We'll be right back.